Boa noite a todos. Então, continuando aqui com a palestra, controlando as emoções. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se alguém lhe ferir a face direita, oferecei-lhe também a outra. E ao que vos tentar, e aos que vos quer demandar um juízo, ele tirar a túnica, largar-lhe também a capa. Essa introdução, então, ela vem falar para a gente... Se a gente for traduzir essa introdução ao pé da letra, né? Lógico, se alguém vier me dar um tapa na face direita, nós nunca vamos oferecer a esquerda para lhe dar o tapa, né? Pensando fisicamente. Mas essa atitude de não reagir, a gente está falando da verbalização. Então, às vezes, se as pessoas me agridem verbalmente ou me agridem de alguma forma, a gente não precisa reagir, né? Às ofensas, às injúrias, às calúnias que nos dizem. Como o Mico colocou aqui para vocês... A gente é aquilo que a gente tem dentro de nós interiormente. Então a gente sabe como a gente é e a gente se conhece. Então se aquilo que está sendo jogado contra mim não fecha com quem realmente eu sou, eu não preciso me importar, eu não preciso me chatear e nem reagir àquilo que as pessoas estão me fazendo. Podemos traduzir a emoção como expressão exteriorizada dos nossos sentimentos. São bagagens que carregamos ao longo de várias existências. Em outras palavras, fazem parte da nossa vida, da nossa personalidade. Então, a nossa personalidade de hoje, ela está sendo mostrada de tudo aquilo que a gente vem acumulando em todas as nossas reencarnações. Então, a gente tem muita coisa dentro do nosso interior que está acumulada, né? Defeitos, assim como virtudes, atitudes, e a gente tem que trabalhá-las. Então, se a gente conhece como a gente é, cada um de nós, e a gente se conhece, a gente tem que trabalhá-las, trabalhar as nossas virtudes para melhorá-las e trabalhar os nossos defeitos para aprimorá-los. As nossas reações e emoções podem ser de duas maneiras: positivas, risos, felicidade, contemplação, de alegria e outras. Estas são sempre bem-vindas. E as negativas, rancor, ódio, raiva, insatisfação e outras que nos deixam muitas vezes em situações desagradáveis, né? Somos nós que escolhemos de que forma são as nossas emoções. E essas escolhas, elas começam no nosso pensamento, né? Então, orai e vigiai. Então, através da oração, através da leitura, através do conhecimento, a gente vai conseguindo alterar os nossos pensamentos, mudar os nossos pensamentos. E os pensamentos traduzem aquilo que a gente realmente expressa, né? Então, é a gente que escolhe como nós queremos que sejam as nossas emoções, negativas ou positivas. Então, as emoções positivas, todos nós gostamos e desejamos ter sempre, né? Só que as negativas, às vezes, nos trazem coisas indesejáveis, né? Desagradáveis. Poderíamos perguntar, então, como estão minhas emoções? Como me comporto no meu dia a dia quando recebo coisas corriqueiras? Um esbarrão no meio da multidão? Uma fechada no trânsito? Alguém que se coloca em nossa frente numa fila e nos encontramos? Uma ofensa recebida? Como que a gente se comporta em cada uma dessas coisinhas simples do nosso dia a dia? São simples, está toda hora acontecendo. Tem gente esbarrando na gente, gente fechando a gente no trânsito, né? Alguém entrando na fila na nossa frente. Como é que a gente se comporta? Com essas atitudes tão simples e tão banais no dia a dia, a gente pode fazer uma análise bem tranquila de como a gente está. Dá para fazer uma análise muito boa. Mas o que é menos ruim? A gente liberar essas emoções negativas, colocar tudo para fora. Então, se falando, me fechou, eu vou lá e fecho ele, eu xingo ele, eu faço coisas desse tipo. Ou então a gente guardar dentro da gente e ficar remoendo isso daqui, né? Aí eu fico com aquele pensamento na cabeça que aconteceu das 8 horas da manhã e vai até meia-noite e vou dormir com ele. Fico o dia inteiro remoendo aquilo lá. Mas eu não botei para fora. Então, o que é melhor ou o que é pior? O que é pior, né? A gente botar para fora aquela coisa negativa que vai sair, ou a gente ficar remoendo isso o dia inteiro, até de noite, ou até nos sonhos, às vezes. Nenhuma das duas maneiras é a melhor situação. Ambas são negativas, são ambas atitudes negativas. Em um mundo onde a pressa e a ansiedade têm conduzido as criaturas a uma correria desenfreada, e onde o tempo parece cada vez mais insuficiente para podermos organizar nossos compromissos, colocarmos em prática os nossos projetos de vida. Essa briga contra o tempo, não temos a mínima chance de vencer, pois o tempo ele não para, e acaba por nos levar a ansiedade, tristeza, desânimo, raiva e até depressão. A gente entra num ritmo tão frenético, tão louco do dia a dia. E no trabalho é assim, a vida lá é assim hoje. Ela cobra muito da gente. Ela cada vez ela quer mais e quer mais. As coisas vêm que parece que ela já vem para resolver para ontem, não são para hoje, né? E a gente entra nesse ritmo que a vida nos cobra e a gente acaba ficando louco. A gente fica com ansiedade, fica revoltado, fica cheio de coisas, de estresse, porque a gente às vezes não consegue acompanhar. E a vida ela não vai mudar. O exterior ele não vai mudar. Cada vez ele vai cobrar mais da gente. Então, se a gente não aprender a se controlar, a segurar o tempo dentro de nós, a segurar as nossas atitudes, a gente vai entrar nesse ritmo louco e aí a gente não sabe onde vai parar. E aí é raiva, estresse, depressão e assim por diante. Então, a gente tem que dar uma freada nisso, né? Mas interiormente, porque fora o tempo não para, a gente não tem domínio dele. Mas a gente pode ter domínio do nosso interior. Então, somente uma postura é remédio contra essa avalanche de sentimentos e emoções contraditórias. A nossa tão desejada evolução espiritual. Manter a calma e a serenidade. Mas como consegui-las? Então, o primeiro passo é a gente conhecendo-se, conheça-te a ti mesmo. Como eu sou? Então, pequenas análises que a gente faz no nosso dia a dia, das reações que eu tive dentro do dia a dia, eu me conheço muito bem, melhor que qualquer psicólogo. Não que a gente não precise deles, às vezes, para resolver um problema, para resolver fazer uma ajuda. É sempre bem-vindo. Então, primeira coisa, conheça-te a ti mesmo. Depois de ter o conhecimento e ter a certeza que todos nós somos imperfeitos, né? Nós não estamos aqui nessa reencarnação porque um é melhor que o outro, porque um é mais perfeito e o outro é menos imperfeito. Todos nós vivemos num planeta de expiação. E nós estamos na pura imperfeição. Então todas essas coisas que acontecem ao nosso redor, esbarrão lá, uma multidão, fechada no trânsito, essas coisas, são reflexos de pessoas com imperfeição, ou de pessoas que estão nesse ritmo frenético, acelerado demais, querendo correr sempre mais do que podem, querendo fazer as coisas sempre mais do que podem, e as coisas vão acontecendo, né? As pessoas, parece que às vezes pagam preços altos para fazer as coisas que elas querem, que elas desejam, né? Sempre correndo. Então, se a gente pensar que as pessoas são imperfeitas e todos nós somos imperfeitos, talvez a gente consiga entender um pouco melhor e aceitar um pouco melhor as coisas. As pessoas, às vezes, podem também estar vivendo momentos difíceis, né? Problemas e assim por diante. Então, começa a se juntar um monte de coisas e os fatos acontecem, né? E, às vezes, acontece justamente no nosso caminho, né? Bem no nosso caminho. E ele acontece por algum motivo, para que a gente, às vezes, tome uma reação errada e a gente reflita depois daquilo que a gente fez e possa se mudar, se corrigir. Eu não diria por último, mas a terceira etapa é a gente buscar o conhecimento. Buscar conhecimento, gosta bem das coisas, né? E buscar também a prática de novas terapias alternativas. E essas terapias alternativas, qualquer terapia alternativa que a gente escolher, que a gente se sentir bem com ela, a gente tem que colocar sempre disciplina naquilo que a gente faz. Senão a gente não consegue ir para frente. Tudo na vida tem que ter disciplina. Você pode olhar um esportista, um jogador de futebol, natação, qualquer coisa, tem que ter disciplina. Senão a gente não cresce, não evolui. Então, às vezes, se a gente começa a fazer uma coisa e não tem disciplina, ou seja, fazer aquilo lá todo dia, ou toda aquela hora que a gente reservou para aquilo, se a gente não tem disciplina de fazer aquilo, a gente acaba relaxando. A gente não consegue colocar a coisa para frente. Então a gente, em qualquer situação que a gente se sentir bem, em qualquer atividade, a gente tem que colocar disciplina. Senão a coisa, ela morre ao longo do caminho, ela não progride. Então a gente também nunca deve esquecer do orai e vigiai. O que é orai e vigiai? É o controle dos pensamentos. Tudo começa nos nossos pensamentos, né? Pensamentos são ondas vibratórias. Se eu estou com ele vibrando em coisas positivas, lógico que eu vou colher coisas positivas. Entidades espirituais positivas, que andam sempre junto comigo, pensamentos positivos. Então, é a lei da ação e reação. Se eu emano pensamentos positivos, eu somente vou colher pensamentos positivos. Não tem como colher coisas negativas, né? Buscar a espiritualidade. Isso é bastante importante. O que é buscar a espiritualidade? É o contato com o interior, com Deus, né? Tranquilidade, paz. Contato com a caminhada, natureza exercícios respiratórios, né? Então, o contato com a natureza, a caminhada, que nem o Mick já tinha colocado, respiração, isso vai fazer com que a gente se acalme, se relaxe, né? E a gente tem que buscar momentos, de preferência, todo dia para a gente poder fazer isso. E existem outras alternativas, dança, né? Reiki, yoga, tai chi chuan e muitas outras. Existem tantas alternativas que a gente pode escolher, e uma delas, com certeza, vai se enquadrar a nós. Não existe uma que é melhor do que a outra. Existe aquela em que eu vou me sentir melhor. Vou praticá-la, vou me sentir melhor, usando a disciplina. E isso vai fazendo com que a gente tenha controle da gente, que a gente consiga se controlar. Então, aquela calma, aquela serenidade, até que o Mick já tinha colocado, a gente tem que buscar de que forma? Trabalhando o nosso interior, acalmando o nosso interior. Então, não adianta a gente querer, às vezes, mudar o mundo, né? Então, para nós, o mundo, ele vai estar, todo mundo está errado. Normalmente é assim que, às vezes, a gente se comporta, né? O mundo está todo errado e eu sou o certo. Como é que eu vou mudar o mundo inteiro? A gente não tem condições de mudar o mundo. É só a gente pensar um pouquinho, né? Por mais que a gente queira mudar o mundo, a gente não vai conseguir. Mas se eu mudar o meu interior, e estiver bem comigo mesmo, o mundo lá fora, que nem disse político lá, na televisão, se lixe, né? Mas é mais ou menos por aí. Se eu estou bem comigo mesmo, o interior, o exterior, ele não me afeta. Então eu fico tranquilo. Lógico que a gente tem nossas recaídas de vez em quando, né? A gente, de vez em quando, também erra, também cai, mas a gente consegue um controle melhor. Sócrates, que era um filósofo grego, mais ou menos 2.500 anos atrás, por aí, ele já ensinava o seguinte, que quem acha que sabe tudo, não sabe nada. Então, busquei e achareis, bateis, né, batereis, as portas se abrirão. Então, que a gente não fique acomodado. Então, se ninguém me conhece como a mim mesmo, melhor do que eu, se eu sei os meus defeitos, então eu vou atrás de conhecimentos, de leitura, de alternativas, terapias alternativas, né, para me tratar, para me melhorar. Existem muitas coisas que possam ajudar a gente. Independente do meu esforço próprio e querer me mudar, existem muitas coisas que podem colaborar para a gente se melhorar em todos os aspectos. Então a gente tem que buscar essas coisas para se sentir bem. Então, para que a gente possa se preparar para os passos dessa noite, queria vocês que ficassem bem relaxados, bem à vontade, todos nós fechássemos nossos olhos e agradecêssemos a Deus Pai por mais este dia, por mais este momento, por todas as oportunidades colocadas em nosso caminho, por mais essa grande oportunidade de hoje. Agradecemos também a toda a equipe espiritual aqui presente, aos nossos anjos da guarda, nossos guias, que estão sempre ao nosso lado, nos guiando, nos intuindo, nos direcionando em nossa jornada. E é sempre com a busca do conhecimento e da vontade de crescer e de evoluir, é que cada um acha o seu caminho, acha a sua paz e a sua luz interior. É assim que Deus Pai possa abençoar a cada um de nós e que assim seja.